me manter a nível de voo 360. Tá, é o 360, no 755. Romeu, Tango, Juliette, Sierra, retoma a navegação, vai na praia de Coral. Salvador, 3567, nível 360 para Brasília. O 3567, Romeu Tango, você é papá, aguarde cópia. É, aguardando, 3567. Cinco meia sete, autorizado para Brasília, nível 360, via Prisulu 17, decola da pista 10, com primeira curva direita, saída Arbor, Elefa. Aciona 5120, controle 1 no 9.8. 567, autorizado nível 360, Prisulu 17, primeira curva direita, Arbor, Elefa. 5120, 1 no 9.8. Correto, Francisco. Quando pronto, TAM 3567. Americano pronto, TAM 3567. Você na M1143, essa é a medicação autorizadinha da Ponte. Desça para o nível de voo 050. Ponte, zero, pegada Ponte, 050, 016. Solo voo 1077. Para a no 077, livre sinal e coordenação com a equipe de solo, repete para táxi. Voo 1925, ficando sendo Recife na frequência 1260, alterne 1288. 260-288, voa. Mike Eco Delta, chame torre 1895. Para a torre, graças a Deus. Salve, Salvador, aqui 5415. Pronto para o estacionamento, no pátio 3. Dirigiu 4 no 5, cuidando da sua equipe de som, levanta para a táxi. Botará para o pátio 4. 2 Salvador, papapá Mike Eco Delta, passou dona, está agora na final do Localize. A intenção a 2 milhas de Índio Victor, é curvar de esquerda e abaixo pela direita para 1.7 mais Eco Delta. Está bastante travado. Sente, Mike Eco Delta, reporte para o cancelamento. Renegar a marca 1010. Reportará, Delta. Papa Romeu Tango Juliette Serra, serviço radar terminado 5.7 milhas nordeste da posição coral. Chame controle Ilhéus na frequência 120.1. O 1077, táxi de Apache 1 no Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 00. Índia, de ponto de espera, 1895, torre 1077. Torre 118, decimal 95. O Mike Eco Delta está arremetendo à esquerda, dela e quase direita, para o 1.7, Mike Eco Delta. Sente, aporte na final do 1.7, o Mike Eco Delta. Será na final do 1.7, tá? Está chovendo na... Final na final do 1.0? 67 a bordo, 3 horas e 40, alterna Salvador. Tá vendo agora um pouquinho, tá começando a chover agora um pouquinho. Sim, obrigada. Boa tarde, boa 1.0, 77.0, boa tarde, 1.0, 77.0, linha de decolar, pistão 0, vento 0, 90 graus, 079. A gente é autorizado a alinhar e decolar, 1.0, 1.0, 77. Gol 1.755. Aqui é a Delta, pouso autorizado, vento 090 graus, 079, pistão 7. Autorizado 17, Delta, graça, tá bom. 0, mas vai direto para Pelô. Web 6720, negativo, número 3 na aproximação. Puxa. Prossiga. da manhã, que será o número 4. Uno 755, tente na frequência 13325. Salvador, muito boa tarde, esse é o 3545, próximo ao ponto de espera da missão, 0-1. Boa tarde, 3545, após a rolagem do tráfego ali, mantendo 0-0. Após a rolagem do tráfego ali, mantendo 0-3545. Web 6720, desça para 4000 pés, ajuste no 0110. Ajustou no 0110, 4000, 6720. Gol 1612, desça para o nível de voo 050. 050. Nada. Aero 2704, atinge o Matheus 0910. Gente, eu gosto da transferência, sou da Aero 2704. 704. Salvador, Pioneiro 45, estabilizado na final. Pioneiro 45, complete a final, chame torre, 1-1-8-9-5. Fala torre, noite 95, até mais. 19.8, bom voo. 19.8, voo 9077, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, torneiro 45, estabilizado na final da 1-0. Torneiro 45, continua a aproximação, reporte no marcador externo, com trem baixado e travado, que negar a marca 1010. Reportará 1010, saída da AEL, subir e manter nível de voo 360. AEL 360, voo 1077. 15, está livre de decolagem 10, vento 090 graus, 099. Autorizar decolagem 154, 1050. Prossiga, guardião 06. Enquanto 206, vamos confere, boa tarde, temos que aprovado 370, agora definição 350. Solicita 350, senhor, por gentileza. Gente, agora de coordenação azul 4206. Seria aprovada a saída pelo 4206, por gentileza? Saída por coordenação Caju. Grato. 2000 pés, 0-0, livre LF, 0-1-4-3. Paulo Salvador, dan 3567, para o pushback acionamento, posição 5. Oi, Tom, boa tarde, bom trabalho, 354 no 5. Salvador, Pioneiro 45, passou externo, tem passagem travada. Pioneiro 45, avistado, livre pouso, pistão 90, vento 090 graus, 099. Livre pouso para o Pioneiro 45. Primitivo, pronto cópia? Pronto cópia. 206 autorizado para Recife, nível 350. Decola da 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Via Piruísque 58, aciona 5127, controle 119, decimal 8. 350, 90, decola, esquerda, Puca, Caju, autoriza 58 a Recife. 127, 119, 8. Era isso. Aqui. 4206, confirme o nível de voo copiado, foi o 350. Positivo, você cortejou 357. Correto, reporte quando pronto para push, o azul 4206. Grato, já lhe reporto, 4206. Não, no 601, na sua identificação, autorizado chegada a Bonfim, desça para o nível de voo 050. Para o táxi, gol 1856, com 183 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Natal. No 856, autorizado táxi via Pachulo, no Índia, no ponto de espera, porém 1-8-95, ajuste no 00, atenção, tráfego. Darção, você vendo um push no 043, um gol 1856. Tem livre táxi de Pachulo, no Índia, ponto de espera, torre 1-18-95, ao último, no 0-0, atento, aeronave da TAM, gol 1856. Tá na EDS, 143. Tá na EDS, 143, complete final, chame torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, 1-1-4-3. Sola, o Guardião 06. Sente, Guardião 06, decolados 47, comprova do farol e chame controle em 1-1-9-8. 1-1-9-8, Guardião 06. Oi, Salvador, Oceana EDS, 143. Oceana 61143, cheque o trem, livre pouso, pista no zero, vento 080 graus, 04 nós, o QNH marca 1010. Baixar travado, livre pouso no 10, 1010, é o QNH 1143. Turismo 95, ajuste no 00. Ponto passagem 09 da Gol, segue via Alfa e Monte Espera, 3516. Mantenha 500 pés. Mantenha 500 pés, aponte sinal para Pouso. Rebota na sinal para Pouso, Guardião 06. Número 12, reduza para 1909. 1909, 62. 16-12. Para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 040, reporta estabilizada. Desça para 2.000 pés, ajuste no 090. Final para o câmbio, guardião 060. Voo 1612, copia o controle. Voo 1612. Curva esquerda na proa 040. Esquerda 040, 1612. Desça para 2.000 pés, ajuste no 010. Autorizado a final ILS, reporta estabilizado. Voo 1612. Guardará estado. Guardião 06, ciente, frequenta livre. 210 para 360, 1077. 1077, ciente. Chame centro Recife na frequência 1251, alterne 13395. Voo 1077. 1 alterne 1335, voo 1077. Autorizado, missão, no PES, 020. Web 6720, complete a final, chame torre, 1895. 895, obrigado. Força Aérea 2704, serviço radar terminado 68 milhas nordeste do VO de Salvador, chame controle Aracaju, na frequência 120.3. Estão aguardando pista livre, que nega a marca 1010, reporte baixado e travado. Positivo, PES, 020. Canto 080 graus, 08 nós, livre decolagem não na zero. Livre decolagem no zero, boa noite. Espera, baixo travado, na 720. Sente objeto 6720, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando. Salvador, 3567, no ponto de espera da 10, pronto para decolagem, ciente, traço na final. Aviante 6720, vento 090 graus, 089, livre pouso, pista na 0. Livre pouso, 6720. Boa tarde, 3567, mantém ponto de espera da pista na 0. Mantenha 3567. 7, na posição 0543. 895. Pushback acionamento, portão 1 no azul, 4206. 206, livre Sanan, coordena sua equipe de solo, repeta para táxi. Livre, reportagem para táxi, 4206. No 2, a número 2 para o pouso, QNH marca 1010, reporte baixado e travado. Já está baixada a travada. Sente, continue a aproximação aguardando, pista livre. Aguardando. Mantenha nível de voo 390. Fuga 390 no 8. Visual com tráfego na final da ONA 0. 3567 visual. Gente, então após a passagem do mesmo, ali mantém isso na 0. Após a passagem do tráfego na final, ali mantém isso na 3567. Avião 6720 no solo 54, libere direita, via eco solo 121.9. Direita 29, boa. Voo 1601, desça para 2.000 pés, ajusta no 090. Alfa Juliette 06, 720. Salvador, muito boa tarde, Gol no 567, com a informação Papá 360 Brasília. Golo 567, Papá confere, autorizado para Brasília, nível 360, via Prisulo 17. Decolada 10, com primeira curva direita, saída árvore, elefa. Funciona 5161, controle 119.8. Autorizado nível 360 para Brasília, Ampere Zulu 17, decolada 10 com curva direita, saída Arbor, transição elétrica, 5161 transponder, 198 é o controle, 1567. No 567, cotejamento correto, rapaz, quando pronto. Reportará. Número 12, falou 56, vere direita, via eco. Emissora em 12, no decimal. Direita, eco 219, voo número 2. ILS, reporte estabilizado. Solo, voo número 2, livrou. Número 2, táxi de Alfa, vai mantendo a Juliette, que estão previstos 02. De Alfa, mantendo a Juliette, voo número 2. A linha livre de colagem, pistão no 02567. Confirma, matrícula 09, por gentileza. Força aérea 7201, documento para o galeão 260, 6 horas da manhã, com 09 a bordo. Cliente da Papá, para autorização operacional. Olímpico 01, Papá confere. Acionamento por conta e risco, aguarda para cópia. Aciona aguardando o passo do Olímpico 01. Próxima Juliette, igual no menos 2. No meio no 2 é Matheus e Juliette, aguardando início do táxi do tráfego da Azul, quanto é previsto ao 02? Gente, boa no meio no 2 aguarda. Para o táxi Azul 4206, temos 102 a boa, 37, alterando o Maceió para o táxi. 102, alterando o Maceió, confirme autonomia, o Azul 4206? 321. Chame Centro Recife na frequência 12545, alterne 12685. 2545, 2085, obrigado, 1856. Boa. Limpo 01, pronto, papel. Centro, faz quando pronto. Salvador, tá no 3567, perfil Arbon, Elefa. Tá, 3567, contato radar, saída árvore, tudo em maternidade de voo 360. Matheus, 360 subindo, 3567.